Só um bocadinho, ainda estou a escolher. Esteja à vontade. Olha, queria um chicken cheese. E depois. E mais. Uma sopa. Quero legumes. É isso, 150 ml. Pode ser? Pode. A sopa é grande? Não, é pequena. Não. E mais? É só. É só um chicken cheese e a sopa? Uhum. 2,55. Pode avançar à próxima janela, obrigado. Tem que passar no Mac. Drive. Life can be

Laboratório Videoclip. As experiências sonoras mais frescas. Música psicologicamente densa nas quintas-feiras da Videoclip FM. Os novos caminhos da música eletrônica e experimental. Todas as quintas na Videoclip FM. Novidade Videoclip. A melhor música nova na Videoclip FM. gente, cara. We'll be right back. FM. O Terno. Na gringa, os lançamentos que a gente mostra sempre primeiro. FM. O Terno. Vou procurar em todo canto até achar onde eu perdi. Ah, eu gosto muito de flamingos, o João não tanto. Aqui, longe de mim, impedindo a tuas mãos, imenso altar. Cidade a quem, se soube o sol, eu sou refém da paisagem. Laboratório Videoclip. As experiências sonoras mais frescas. Música psicologicamente densa nas quintas-feiras da Videoclip FM. Os novos caminhos da música eletrônica experimental. Todas as quintas na Videoclip FM. Printing away. Me instead of you. montanhas que